Estão com a Orelha Extra, o início das duas horas habituais de rádio, canal auditivo suplementar, conduzido por Fernando Cabrita. O início com os Tuaregs Tinário é, no seu último e excelente disco, o que até é de admirar, não é? Chama-se É Amar, desta vez gravado fora do seu ambiente natural. Ouvimos no início desta primeira hora de Orelha Extra o tema Could é das Emin. E vamos continuar com os Wild Beasts, do mais novo Present Tense. Woman, we don't need to pretend anymore. It's real, it's real. Let your loving be the proof. I can tell it is the truth. By the feel, by the feel. There's a beauty. Wild Beasts regresso com o álbum Present Tense. Ouvimos por aqui hoje este A Simple Beautiful Truth. Wild Beasts um bocadinho mais a bit, pelo menos no que diz respeito à bateria e ao ritmo um pouco mais minimal. E vamos prosseguir agora com um dos nossos músicos favoritos desde há muito tempo. Falamos de Tatsuya Yoshida, ele que faz parte ainda, enquanto membro único agora, dos Seminais Ruins. Tatsuya regressa com a ajuda de Ono Ryoko e neste duo dão pelo nome de Sex Ruins. Novo álbum saído através da histórica Skin Grafts Records, chama-se Blim Guas. Vamos ficar com o tema Worry Though. We'll be right back. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. The Well of Youth. Walking through the morning mist, she came to me, all dressed in red. Elizabeth, I called to her. Her eyes were on me, and her eyes were dead. She'd be my age now, Elizabeth, and 7 when she died, wearing sheer cloth and a wooden gown. Elizabeth, my little bride. Thank you. and the spring and early light. We left that thing across the gray sea, sleeping still, north 4 miles to Borelli. You can smell it from a mile away. See the birds like blowing ash, the rolling coal face of the sea, where all the muckle breakers crash. We were rowing, rowing, all the men were rowing, and pulling free on the salt field for the white rock of Stackley. We were rowing, rowing, all the men for the white rock of Stackley. Falling free, arrows in the colaboração entre dois escoceses, Alistair Roberts, da música, e o poeta Robin Robertson, neste disco que se chama Earth Songs. Ouvimos por aqui dois títulos, Duel of Youth e A Fall of Sleet. E de seguida, álbum estreia para o português Bruno Pernadas, ele que é parte integrante das bandas Julian, The Carjackers, When We Left Paris e Real Combo Lisbonense, entre mais algumas. Chama-se How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge, e vamos chegar com o tema inicial. Chama-se simplesmente Ha. Isso mesmo. Stars. mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Jason Williamson e Andrew Fern são os Sleaford Mods. Ficamos com o lado B do single Jolly Fucker, no caso Tweet, Tweet, Tweet, incluído na compilação Chubbed Up, The Singles Collection, e tema este que vai fazer parte também do novo álbum a sair no próximo mês de abril. Orelha Extra com Fernando Cabrita, primeira das duas horas. Vamos prosseguir com os históricos 15, 60, 75, também conhecidos como The Numbers Band, álbum editado em 1976, Jimmy Bell's Still in Town. O tema escolhido para hoje, Narrow Road. I get lonely, I get lonely. lonely, when it gets lonely, when it gets lonely, when it gets lonely, when it gets lonely. Look at the narrow road, look at the narrow road, look at the narrow road, look at the narrow road, look at the narrow road. Find some bragging wild, don't get tired. The narrow road, walk down the narrow road, walk down the narrow road, walk down the narrow road, walking without love, walking this side of love, walking outside of love, walking without love, walk down the narrow road, walk down the narrow road, walk down the narrow road, walk down the narrow road. Nossa Capela das Aparições, música deste e do outro mundo, álbum de 1976, Jimmy Bell's Still in Town, para 156075, The Numbers Band. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. São as últimas desta primeira hora de Orelha Extra, ainda com o EP 6 temas em nome próprio para Katie Gately, através da Public Information. Ficamos com Ted's Referee. Para o fim, excelente disco de tributo à rádio, àquela que interessa, inovadora e com gente dentro. Ideia saída das mentes e concretizada por Hisham Mayet e Alan Bishop, os dois senhores que mantêm essa incontornável editora que é Sublime Frequencies. Gravações efetuadas na rádio do Níger, no norte da África. O disco chama-se precisamente Radio Níger. Vamos ficar com uma delas que se chama H10 Fatimata. Daga tashar Nomad FM a kan mita 100.9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron tashar Nomad FM. Barkanmu da yau, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin na Murausaya na kowace ranar Litinin daga 10:30 zuwa 12 na safiya. Iliya me kamata mi awakana Iliya me kamata mi awakana Garo ba shire na kayan garo sai mu jara yon ga tambaya garan washe inna sai mu shire ya ya za yi aje da sarauta sai mu jara dan sarki gami dala kashi bishi sai mu shire ya sarki mu ba ne man ta mato su sai mu jara narbo mai hamidu mai mai yaki sai mu shire ya mama no mai hamidu mai mai yaki sai mu jara abun su ma ne ya fada min I'm assalamu alaikum la duwen itana no radio dum dawla ni sharaf mu yeglaw no min habar ngawe dum do adam rewi fa shamon sarak min dia kan hinje allah ya qulla idan kin salla wa farmana allah tamburina da Nunan mu mun zauna ni da kai an gona a ciki ba barna da mushere ayo bini dana ya adana ya bini be dana ya adana ya Assalamu alaikum layr gagino labi amin ye shendu talaga sikya janvier shena kan gakin ni manduki tulor yunge kini shakan ni yumindi gakin yusan kini mano gala furtan kini yidinami kakin gala yidinami shendu ngena mga furtan kadri faydari lumani yu gurgurin limani kaji ngani furutun kine dingina ngwe bilaram bilaram ngwe ina na shing shing ngwe ka bunar kuram kine me ngwe duwe ni zan yan jen kidar mudai shing ngwe dungu kine adin kidar ni jiwar ka kine ishin ga mukaila jibo yo dingi dukula kuru ingi ngwe ishin ga amina nyandu ye don kine kula gurum na ishin ga adam adim hiye haka mgu tukam ni gara mokwa mutena nubira ni kamur La machine qui sert à remonter le temps nous affiche 16h passées de 51 minutes dans l'issue de la Nomade FM après avoir écouté Goumbe Sar avec Wolambandi. Cette fois-ci, c'est le talent national qui nous chante. Wayo Allah Adadi Dite Jamais. Talent national fera sûrement plaisir à toi la grande Lily, on passe le message à toi la dame de fer. N'est-ce pas, Ima Kofi styliste modéliste, Papa Soussou, Halbe Kassé de Papa Kili. Muna bukatar tallace tallace ko kuma sanarwoyi ku tuntubi Sara FM bisa hanyar Bilma a ungar Umar Dan Magas ko ku tuntube mu akan lambar wayar mu 440 Mr. Music Man, may I have a fanfare please? À quinta-feira, entre as 22 e as 24 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. no guardanado. Fica do povo, vem que está danado. E como se não bastasse, não se sopa todo zangado. Não passa de mano, é o desempregado. É difícil, é difícil. Não somos muito de prestar homenagens póstumas, gostamos mais de celebrar os artistas e as pessoas enquanto eles por cá andam, mas foi-nos completamente impossível passar ao lado do desaparecimento de João Ribas, o músico e grande ser humano que era e que esteve à frente dos históricos portugueses censurados. Por aqui, em destaque do álbum de 1990, o primeiro trabalho dos Censurados, que, para além de João, tinham por lá Orlando Cohen, Fred Valsassina e Samuel Palitos. Ficamos com quatro temas: Angústia, Não, Tu ou Bófia e É Difícil. E vamos escutar ainda Não Voles Nada. Vamos sentir muito a falta de João Ribas, que desapareceu no passado domingo, dia 23 de março. Não vale nada quando estás a trabalhar. Antes de tudo, que é para te mandar. Não vale nada quando estás a sofrer. Toda a vida até nossa singela homenagem ao desaparecimento de João Ribas, frontman dos Censurados e também do Estar Perdido, ou anteriormente ao Escudo Judas, com cinco temas do primeiro álbum dos Censurados, editado em 1990 através da editora El Tatu, de Tim dos Chutos. Foram eles Angústia, Não, Tua Bofia, É Difícil, e terminamos com Não Voles Nada, Não Voles Nada, João Ribas. Vai ser muito, muito necessário por aqui, neste país à beira do colapso. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última hora. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it the man looks? See how it Orelha Extra. spreading the gospel around here. Thank you. volta estão os War on Drugs, novo longa duração, chama-se Lost in the Dream. Ouvimos o tema primeiro do disco, este Under the Pressure. Thank you. single chorus, dois temas. Este é o primeiro que dá título ao trabalho. A aventura do escocês Alan Davidson, cujos primórdios foram no final da década de 80 do século passado e que se chama Kitchen Cynics. Temos por aqui dois álbuns, dois dos últimos. O primeiro, Wooden Bird Plus, editado originalmente em 2011 e agora com mais alguns temas, daí o Plus, ouvimos desse mesmo Dawn. O outro é uma espécie de compilação que se chama The Horror Loon. Vamos ficar com Richard in Bedlam, Kitchen Cynics. Here's Richard in Bedlam. By the pyramids they found me, and they stalked me halfway home. They whispered all around me, I should take a life in Rome. I should strike the devil down where he might reside. Now I have wandered all around, and I found he was inside me. They say I know not where this is, or even who I am. There is no cure, but rest assured that I know I'm Richard in Bedlam. Father dandled me upon his knee, I slept upon his chest, but the voices said I must now see. His love is but a test. Of eggs I ate more than a few, then I drowned a lot in beer. I walked with him as some should do, then I slit his throat for mere. To ear. They say I know not where this is, or even who I am. There is no cure, but rest assured that I know I'm Richard in Bedlam. Escape these walls, there are demons in my ink. And I have painted Crazy Jane, it was love which turned her mind. Her eyes are dull, they show no pain, leaves are all she'll find here. Say I know not where this is, or even who I am. There is no cure, but rest assured that I know I'm Richard. I know I'm Richard. I know. Alan Davidson e a sua aventura Kitchen Cynics, dos álbuns Wooden Bird Plus e The Horror Loon, foi Don e Richard in Bedlam. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal, na RUC, na Rua e na Castrense, e aparecemos também na online Radio 23. Podcast em orelhaestre.com e Face 108.1. Oh, lover, I don't know what to believe. I'm a hopeless romantic. Yeah, I got the disease. Love's a feeling, but feeling ain't fact. Happiness is a chemical. Darren Hammond said that. Oh. Susan Glover, do seu último trabalho, In Blood Memory, foi Naming Lights. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. I'm old and cold and tired and useless and toothless, but I'll get by with a little. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. They're playing at all, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. Doesn't have a meaning, anything goes. You might as well be dreaming, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. With a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. O regresso de Stanley Briggs, mais conhecido como André Ermendune, dos inesquecíveis Ermendune, aqui acompanhado pelos Wave Picture no single Orange Juice. Final da orelha extra de hoje, até mesmo ao fim, vamos ficar com os portugueses Nobody's Business, do seu último Donkey, precisamente o tema título, e possivelmente depois o regresso dos Howls com Tu. Adeus. They say they're letting me go, though I've been working so hard. They say I'm getting too old, well they're just breaking my heart. They're breaking my heart. can say that I was lucky.